4 a Gran Altar y yo a Dumont, usted en Ciudad Mandé. Pues hasta acá, seguimos otra vez de Alba, entonces despego con quien. 6 horas y 15, alternativa Fortaleza. O ajuste no 02, tenha um ótimo voo e boa final de semana. Direita, é, Alfa, para a porta de espera da 10, 218 mesmo, muito obrigado, bom trabalho, voo 2 mesmo. Bravo, na escuta. Utilizado o visual especial da Morro no 045, decolada 17, curva direita, restrita no New Pern, corredor Axé, até o farol da barra. Vai acionar o código 0137, frequência do controle em 199.35, tô em 198.6. Informo que, em caso do senhor tiver pretensões de retorno, ok, possivelmente não encontrará o aeroporto já, possivelmente abaixo já dos minis para visual especial. Mais autorizada, pista no zero, voo 260. Pode entrar no 01-935-390-390. Pode entrar na margem, Salvador, em contra do armário. Está correto, qual foi o B? Saindo agora a torre em 1.16 para acionamento de táxi decolagem, tem um ótimo voo. Mike Vitor, é o nível 200, mas confirme qual o ponto que vai cancelar e vai prosseguir no 085. Confirme o ponto. 200 milhas foi preenchido o plano, nível 200, 200 milhas, seta radial 319. Enquanto eu não me escuto, estou sendo seu tráfego para Fortaleza. Autorizado Fortaleza. Chique, mantendo ainda 3, na 0 de nós. Boa noite, Salvador, Marinha 7062. Marinha 7062, Salvador. 7062, decolado minuto 1. De Serra Novembro até o Mike, que está continuando a base aérea de Salvador, passando através do aeroclube no momento. Mantendo 110, corredor Axé. Ciente, confirmando localidade de procedência Serra Novembro até o Mike. Avião, Morro do Gavalho. Ciente, fome e tipo da aeronave e PLB. É um Alfa CA 505, está com 3 no PLB, já havia notificação no telefone. Ciente, mantém 500 PSV, corredor reporte farol de Itapuã. Botará farol de Itapuã, Alfa CA 505, mano. Controle gol no 260, decolado na PUCA, bom dia. Cópia. Pronto. Comandante, informa o senhor, antes de pagar sua cópia, o setor da 35 está com a velocidade muito ruim. Ok? E não há condição de decolar 35. Tem condição de decolar da 1 a 0? Positivo, vai decolar da 1 a 0. autorizado, Salvador Chique Chique, 200 até 200 milhas após 085, One Yankee. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da Momo Aldo, DCT, 5300, transponder, repito, transponder 5300, frequência do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Afirmativo, Papa Romeo, Fox, Mike Victor, autorizado, Chique Chique, até 200 milhas, no nível 200, vai alterar o plano, estamos autorizados decolagem da pista 10, com curva esquerda, seguindo o perfil Momo Alba, transponder 5300, 1935 é o controle. Certo, tá no parte 5, vem pra ver. 6 a bordo, senhor. Vocês a bordo, parece uma meia-táxi da colagem. Quase, parece uma meia-táxi, chama agora a torre em 1 no 8.6. E muito grato pela paciência e colaboração, Fox Trot e Mike Vitor. Fox Trot e Mike Vitor. 260, Salvador. Proceda, 260. O centro Recife nos solicitou que o senhor voasse para o Romeo Fox Trot 018. Romeo Foxtrot 018, tá pronto agora, 1-2-0. Ciente. Fox Victor da pista no 735. Afirmativo, chamada para cruzamento. A pista. Utilizado Salvador Fortaleza, 090, aerovia Whisky 1, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Lotar. 5032 transponder, frequência do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Autorizado Fortaleza, nível 090 pelo Whisky 1, decolagem da pista 10, após decolagem por esquerda, saída lotar, acionado 5032, chama em 935 e 186 a torre. Correto, rumo no 5, pato militar, chame para o acionamento. Corre para o acionamento, no chame táxi, o rumo no 5. Chamar para o táxi. Controle Salvador, Marinha 7062, Brasileiro de Itapuã, para a terceira. Torre 1862, é um bom dia. Torre 1862, graças, bom dia. Salvador, Marinha 7062. Prossiga. 7062, procedente Serra 90, Hotel Mike, através de Itapuã, transferiu já com aeródromo visual, para pouso na base aérea. O senhor está falando com o controle, comandante. A torre é 1862. Ok. 7062. 7062, também já com seu tráfego, é 1-4, sabe? Confirma para 62? Você confirma uma aeronave somente? Somente uma. Para pouso na base aérea. 2685, 260, bom serviço. 12 ajuste, tá? 080-5920, tem uma aeronave da FAB acionando o empate militar. Só fica atento aí, você pode prosseguir direto para a posição direto no TAT. Seguirá direto para o PAT, 62, atento, aeronave da FAB acionando. Chamar a torre em 1 no 9.6 para a decolagem. Ajuste no 0 no 2. Afirmativo, via Juliette Alfa para a pista 1 no 0. Vai chamar a torre, assim que no ponto de espera. Forma um helicóptero da Marinha que irá estacionar no pátio militar. Após o mesmo, o senhor prossegue seu táxi até a interseção, hotel, reporta no hotel. Aviso ao helicóptero após acelerar para a questão do hotel. Só vou confirmar para o Fox Mike Victor, é Juliette Alfa, depois Charlie, confirme? Afirmativo, até o ponto de espera da Charlie. Da Charlie, lá chamar a torre 1186. Afirmativo, até o ponto de espera da Charlie, 1186 a torre. Eu não sei com a intenção de decolar, da interseção ou da cabeceira? Cabeceira. Então eu reporto no hotel para o cruzamento da 1-0. Sou eu, Mike Victor, tá no ponto de espera agora do da Charlie. Fox Mike Victor, a linha mantém. A linha mantém, Fox Victor. Hotel, o rumo no 5. Batendo posição no hotel. A chuva agora tem no setor oeste aqui do aeródromo. Pode ser que pegue chuva no corredor. Quer prosseguir mesmo assim? Então tá autorizado. Pode já iniciar o táxi e chame para ingresso na 17. Autorizado o cruzamento 1-0, prossegue via Delta Alpha e reporta na Charlie, chame a torre 1-6 para decolagem. O ajuste 1-0, 2, tem um bom voo. Delta Alpha, reporta na Charlie, liga o cruzamento. Confirma, o PB07, qual autonomia e alternativa? 5 agora. 6935, Max. 4-10, alternativa, Mussoró. Piado, 4-10, Maceió, 07 a bordo. Grato, Rumba, 1-5. Confirmado, alternativa, Mussoró. Gente, Mussoró, copiado, Mussoró. Muito grato. Porte alinhado, pronto para decolagem. Manil, TAN 3095, 340, Guarulhos? Não, só é o nível 300, 300. 300, e coordenar, mantendo a minha escuta. quilogramas, vento de 30 graus com 5 nós. Autorizado Salvador Guarulhos 300 nível, aerovia Peri 50, decolada 10, curva à direita, subida da EL, transição de NER, código 5044, frequência do controle 199.35, torre 198.6, o TAN 3895. 300 na EL de NER, decolada 10 com curva esquerda 5044, 1965. 18.6, TAN 3895. Sim, aerovia Peruí 50. O Bravo decolou de Salvador aos 30, chame controle 1935, bom voo. E o Bravo. Samba 15 decolou de Salvador aos 30, chame controle 1935, bom voo. O Salvador. Tá na escuta do sol? 04, tá autorizando a chegada mais de 5 minutos. 12 horas, 1-2 milhas, 30 nível 3-1-0, mais 7-3-7-300. Tráfego adicional à sua retaguarda, posição de 7 horas, 1-2 milhas, mesmo rumo, mas em nível 3-7-0-1-9-0. Do Salvador, Porto Seguro, nível 320. Aerovia Upper Whisky 50, decola dono 0, curva à direita, subida da EL, transição de NER, código 5047. Frequência do controle em 119.35, torre em 198.6. Direito, controle após 1935. Transponder 5047, a torre pena manhã 118.6. 1037. Correto, portão 4. Chame pronto para o pushback acionamento. 4, chama lá pronto. Salvador, 4060 Azul, bom dia. Azul 4060, boa tarde, identifique, chega da Mari, desceu 050 por Itap. 050 Itap, 4060 Azul. Atenção do 4060 é fazer o RNAV. Gente, após Itap, voa servido 366. Após Itap 366, 4060. Vai manter mil como final? Confirma? Vai manter mil pés como final? Afirmativo, manter mil pés corredores, tá? Ciente, tá na presente frequência livre para coordenação local, então bom voo. Elo bravo. Frequência, comandante, tem um bom voo. Falador, igual no TV7, no 4, pronto, puxa. Turizel, sintaxe. Tá, cuidado. Tá, 3-0, 8-3-0. mantém o nível 360, vamos lá. G 6460 azul. O azul 4060 desce para 2500 pés, 1012, reporte servindo 366. Está 2500, 1012, vai reportar 366. Também tem a progressista no 2045, está no 2085, no 4982. O centro Recife me solicitou que pedisse ao senhor os estimados para Paulo Afonso, através de Juazeiro, Terminal Fortaleza e Pouso. Controle, boa tarde, Web 6740. Web 6740, identifique, chegada Mari, desça 050, voando Itape. Voando Itape, 050, autorizado 6740. Quando 372 para o 4060, informação bem entre o 6672. Autorizado. Obrigado. O Fox Mike Vitor, chame o centro em 12685, bom dia. Ciente, centro em 12685, bom dia. Controle o Juliette Quebec Sul. Juliette Quebec Kilo, Salvador. Decolou Veracruz, acessar para lançamento no 120, acionou 0154, na decisão de Veracruz. Ciente, livre ascensão 120, reparte para o lançamento, Juliette Quebec Kilo. Pelo. Aqui é o nível. 360, mantendo a minha escuta e informação em curso, é uniforme. Você trouxe a posição agora da informação de 3-1-1. Prólogo 1-3-7 para o táxi 153 a bordo, 2h40, confirme. Ok, aguarde quando vai conhecer. De 1-0, 1-2, tamo voo. 2 e 8 Alfa, 2 e 8 meia, obrigado, bom dia.